A de lavacolhos é diferente. Tem uma versão, a entrada, ou seja, a chamada é semelhante à de Silvares, ok? Devido à proximidade, mas o remate, o fim, para saída, vai a outra frase e pronto, e vai isso.